pássaro formoso, tudo é mistério desse teu voar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Poupa do vexame de morrer tão moço, muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajuda. Despeja esse trovão, desmancha isso tudo, não, que não é certo, não. Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar, não tem. Mas minha donzela, nossa sorte nessa guerra, eles são muitos, mas não podem voar.